4620. Livre ingresso, seu portão de número 46200. Quatro, obrigado, até daqui a pouco. Tá. 1-2-1, deixa uma 9. Salve 1-2-1-9, graças. Salvador, voa dia, Xaré, 625, seu tempo. É, 625, ajuste altímetro 0-1-3, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, 625. Taxi Alfa, importante da Juliette, Golo 864. Olá, Salvador, bom dia, Golo 1556, frente da formação Quebec. É 556, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a Perzulu 1-0. Esta rota TESMAP, após CT Luz, BCT Barbacena. Frequência do controle, 129.45, a torre em 118.95, seu código transponder 5456, gol 1556. Dael, Leda, Bridge, Aperzulu 1-0, Esmap, Tulto, Barbacena. 18914, 295456, transponder. 12945, controle, ok? 129456. Ok, informa, pronto, puxa acionamento da 556. Tomarei. Salvador, muito bom dia, tá 3895, centro da Quebec, Guarulhos, 360. Bom dia, CAN 3895, Guarulhos 3... Eu tenho pré-autorizado 34, aceita? Perfeito, 340. Então vamos lá, para Guarulhos 340, decola no zero com primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. E daí a Perzulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive e Poços de Caldas. A frequência do controle em 129.45, a torre em 118.95. Seu transponder 5447, o TAM 3895. Aprovado Guarulhos 340, decola da 10 curva direita, perfil da Dael, Leda Bridge, Aperzulu 16, até BHZ, Trive Poços. 2945 controle, 1895 é a torre, 5447 o transponde, o 3895 está na ponte, número 3. Obrigado, informe pronto, puxa acionamento. Chamará, eu te agradeço. Paulo, TAM 3191 está pronto para pushback, acionamento 25. Portão 5, autorizado, reporte pronto para o táxi 3191. Autorizado, reporte para o táxi 3191. 864, mantenha a posição, o senhor vai ocupar o portão que está sendo liberado agora, a aeronave da TAM que vai iniciar o pushback. Então mantém posição, gol no 864. Salvador, boa tarde, bom dia, gol no 790. É, duas aeronaves modularam simultaneamente, confirme. Salvador, bom dia, gol no 790. No 790, bom dia, mantém escuta para a cópia no 790. Poderia adiantar a subida, por gentileza, para Recife? O Caracaju. Obrigado. Portão 1. Aguarde para o push. O 4207 é o próximo, no setor. Temos uma no 5 executando. Assim que ela sair, só vai executar o seu push. O cinema é 255, sala 40, linha direita, se mostrar o 121, 219. 219, cá. 1-8-4. Sim, após a parada da aeronave, eu segue para o 0, boa noite, né, 4. Salvador, Chané, 60. 6255, levou as coisas. 6255, centro do tráfego, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingressar no táxi 6255. Da Juliette, vai informar. 5403, está autorizado o pouso, pista no zero, vento no 00 graus, 132. 1100 com 13, obrigado, livre todo. Aeron 255, mantenha a posição antes da Juliette. A Juliette vai manter. Salvador, bom dia, gol 1162, sinal ILS, pista no zero. Gol 1162, o ajuste no 013, continua aproximação e aguarda pista livre. Guardando pista livre, gol 1162. Utilizado ponto de espera da 10, via Índio e Alfa, quando lá chame torre 1895, TAM 3191. Taxi via Índio e Alfa, ponto de espera 1895, TAM 3191, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigado, boa noite. Azul 4207, portão 1, coordena equipe de solo, vai passar a cauda o Airbus 320 da TAM, após execute push farm taxi. Salvador, bom dia, 35304, livrou. Via interseção Kilo Pat 3, fique atento ao sinalizador, 5403 da TRIP. Ok. Tatuí Kilo, atento ao partilhador 4353 e 403. Livre, pouso, pista 10, voo 1162. Gente, se eu ocupar o portão vai ser liberado agora, ok? Aguarde o instante com ingresso. Agora, minha vez. Tem ponto para dar no zero? Até. Voo 91790, tá pronto para cópia? Voo 1790, me escuta para cópia? Tu escuta você, cara? Tá, Recife autorizado, nível de voo 370, Aperuísk 58. Paladão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle em 12945. A torre em 1, 18.95. Seu código 5463, gol no 790. 370 autorizado para Recife, pelo Aperuísk 58, decola na Puca, transição Caju, decola na 10, curva esquerda, 5463, transponder, controle 12045, e 12995, gol 1790. Gol no 556, pushback, acionamento, ponte 2. 1970, cotejamento correto, reforço pronto para o push. Tá na ponta, push, gol 1790. Gol no 556, aguarde para o push. Temos aeronave a caldo, ok? Aguarde para o push, será o próximo aí no setor. Mais duas. 3191, ali, mantém cabeceira no zero. Ali, mantém no zero, 3191. Aluno 162, sala 47, livre direita, chama só aluno 162, pessoa na frente, já tá na frente. Juliette, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso. Juliette na porta na frente, Juliette. Mais pistão no zero, o vento 100 graus, 122. Nível de colagem no zero, tá 3190. Sala Azul 4207, tem 106 a bordo, 106, 4 horas de autonomia, Campinas como alternado, pronto para o táxi. Azul 4207, táxi Índia, ponte pé da torre, 118.95, ajuste no 013, mão voo. Índia 1895, 1013, agora ajuste, obrigado, bom trabalho, bom dia, Azul 4205. Xané 6255, Juliette, portão 01. Juliette 01, 1255. Voo 556, coordene com a equipe de som após o parqueamento da aeronave da Avianca no 01, no livre pushback, acionamento, reporta táxi. Após o Avianca no 1, está iniciando o pushback, voo 956, reporta o táxi. Pushback, acionamento, está 3295.3. O 3295 é o número 2 do setor, aeronave da Gol já autorizada após o parqueamento da aeronave da Avianca. Na minha escuta, guardando. Guardando, 3295. Gol no 162, Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 10. Follow Me até o 10, com o 162. Afirmo, ingressa Juliette, segue a viatura até o portão. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4207. 4207, ali, mantém cabeceira no 0. Ali mantém no zero, Azul 4207. Azul 4207, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 122. Pista zero, viu? Yo. 3295. 3295, prossiga. Tem que falar mais um pouquinho aqui, que um passageiro está querendo desembarcar, que ele está meio nervoso, está preocupado, então vou ter que falar mais um pouquinho para desembarcar ele aqui, já te chamo, tá? Sim, entra. Salvador, bom dia, eu sou Chanero 6213. 62, 1, 3, bom dia. Prepara-se da Daéola da Brisa, aguardando cópia. Galeão pré-aprovado 360. 360 da Brisa, aprendi, ok, tá guardando cópia. 5207, decolando 52, chama controle 129, direção ao 45. 2945, azul 4207, bom dia. Via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no aeronu 3, um bom voo. QM13, via Índia, ponte espera 1895, gol 956, bom dia. O Salvador, Rio de Janeiro, 6213. 6213, prossiga. Só tem condição de coordenar o 320. Só um instante em coordenação. Torre, bom dia. Gol no 556, próximo ponto de espera da 10. Gol no 556, a linha mantém casa 010. A linha não tem na 10, gol no 556. Canar 6213, copia? Copia, senhora. Autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Azul 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 129, decimal 45, aciona 5465 no transponder. Ok, então fomos autorizados ao nível 380, pela curva direita, na decolando da 10, na perfil da El, Leda, Bridge. Intercepta o Zulu 10, controle da 12045, transponder 5465, toma na 54. Chanei 6213, correto, portão 4, chama pronto, espera aqui na minha. Chama lá, 556, devido à aeronave que decolou sua frente, possui a mesma saída que o senhor, irá manter alinhado em torno de mais 4 minutos. Confio 4 minutos? No 556, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento 1900 graus, 129. Autorizado a decolagem, 1956. Gol no 556, decolador 56, último controle 129, decimal 45. 3945, bom dia. Torre Bonil, Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, LS no zero. Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, posicionamento no zero, mantém continuação e aguarda a direção de pouso. Aguardando, a intenção é base pela direita no 7. Gente, me reporta quando pronto para cancelamento do instrumento. Eco, Alfa Oscar. Dá presente cancelamento, Eco, Alfa Oscar. Gente, o Eco Alfa Oscar, plano instrumento cancelado 257, está autorizado com curva esquerda, com base pela direita, me reporta final no 7. Reportará final no 7, o Eco Alfa Oscar. De base para a final no 7, baixou e travou, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, tem livre pouso pista no 7, vento no 00 graus, 129. Livre pouso no 7, Oscar. Eco Alfa Oscar, sala 01, não poderia confirmar o pai, se quiser prosseguir? Gente, livra a próxima direita, estacionar a frequência livre. Volo 790 autorizado, reporta táxi. Fala táxi, volo 790. Trix 5367, bom dia. Informação agora em curso Romeu, mudança no ajuste para 1013. João Pessoa, autorizado 190. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju e após conforme rota do plano de voo. Controle em 129.45, aciona 5472 no transponder. Tripsil 367 correto, parte próxima, pronto, pushback acionamento. Pushback acionamento, tá 3895, ponte 3. 3895, autorizado, reporta 7. Chama da 3895. Quebec Sierra, informação Romeu, confirmando o destino Barra Grande. Autorizado para Barra Grande, no PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 129.45, torre em 118.95 e aciona 0112 no transponder, o Quilo Quebec Sierra. Só modifique o transponder para o padrão 0123, Quilo Quebec Sierra. Correto, já possui POB? 05, para acionamento e táxi, torre transfere 118.95, ajuste padrão, bom voo. Juliette Romeu, boa tarde, prossiga. Prossiga, Quilo Quebec Sierra. O Mike Juliette Romeu, autorizado para a Serra Índia com Índia, 500 pés, prossegue em coordenação com a torre, comprou a norte, a decolagem, controle em 129.45. A torre em 118.95 e aciona 0115 no transponder. Firmo 129.45. Firmo. Para o táxi 3895 com 135, 4 horas, alternando o galhão. CAM 3895, táxi via Índia, ponte para a torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Via Índia, padrão, muito obrigado, 3895. Para o táxi 118 a bordo, 3 horas e 27, alternativa Natal. Táxi via parte principal Índia, segue a nave da TAM, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1.0.3, bom voo. 1.0.1.3, segue pátio Índia, ponto de espera 1895, 1.7.9.0, boa. 8, bom dia, 3895, pronto, ponte para 10. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar 10, 120 graus, 129, tá 3895. Ali decola 10, 3895. Voo 864, informação Romeu, Maceió, nível 3, 70, copia? Copia. Autorizado para Maceió, nível 3, 70, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta previsto 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 129.45, aciona 5502 no Jospon. Vai dar transição Caju. Decola a curva esquerda, está 10, 370 autorizado. Está pelo 58, rota do plano. 294502. Boa noite, 64, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento. Para, boa noite, né? Para pushback, acionamento, Xanar 63, 62, 13, portão 4. Xanar 62, 13, autorizado, é a porta táxi. Porta táxi, 62, 13. Informe fora do solo. O vento 110 graus, 129. O Mike Juliette Romeu. Ajuste 10, 13, 1013. Fora do solo. Decolou zona 0, chame controle na frequência 12945, uma boa tarde. Muito obrigado, tchau, boa tarde. Para. Todo solo, Mike Gillette, o meu, segue para norte. Frente decolado aos 10. O Mike Gillette Romeu, controle em 12945, um bom dia. 2945, está autorizado, Mike Gillette Romeu, cruza a cabeceira da 17, segue e comprou a 060. Estou mudando o destino então, não vai mais para o Serra Índia Coíndia? Serra Índia Coíndia, destino final, segue para Cajazeiras em sobrevoo. Inicialmente então para Cajazeiras, aguardando a transferência, o Mike Gillette Romeu. Grato, Romeu. 1790, livre decolagem da 10, 120 graus, 129. Livre decolagem da 10, gol 1790. Pelo que o Deck Serra livre acionar, reporte táxi, clica do Deck Serra. Livre reporte ingresso 17, clica do Deck Serra. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto no 7, clica do XR. Vigilante Romeu, transfere agora controle 12945, Romeu. 12945, Romeu, graças, bom trabalho. Noite. O 790 decolou zona 2, chame controle 12945, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Ah, 78 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 alternando Guarulhos. Chanel 6213, fax via Índia, ponto espera torre 1, 18.95, ajuste no 013, apenas confirmando POB 78. Afirma, 78. Então, 10, 15, ajuste? 10, 13. 10, 13, será. Quebec Serra, pista no 7, tem decolagem livre, o vento é de 121 a 12 nós, aqui no Quebec Serra. Quebec Serra decolou 014, corredor Axé, controle 12945 da volta. 12945, avião, regresso. Salvador, boa tarde, é o papá aqui em Indianápolis, vai passar a rotatória para ingresso numa final da 17, se autorizado. Muito boa tarde, Canel 6254, para o Rio de Janeiro. Uso na pista no 7, tráfego número 1 no ILS da 10. O vento 90 graus, 1129, reporte na final de 3 milhas, o quilo Índia Alfa. Positivo, reportaram a final de 3, o quilo Índia Alfa. Salvador do Xaná 6362, 13, ponto de espera 10, pronto? O Xaná 62, 13, mantém o ponto de espera. Mantém 62, mano. Para Rio de Janeiro, a gente manda com a 10, primeira colheita, perfeita da Olha da 30, intercepta, 8090, 2945 controle, 5511, transponde em 624. Xaná 6254, portal 1, chama pronto, espera o funcionamento. Para pro Xaná 6254. Foi o Quilinho Alfa, tá visual com o tráfego, pode fazer 360 pela esquerda? Firmo. Efetuei 360 à sua esquerda, já se enquadrando posteriormente na final da 17 para pouso naquela pista. O Quilinho Alfa. Sim, Quilinho Alfa. Retorna para a final da 17. Autorizado, reporta táxi. só no final da M7 visual com o tráfego na curtíssima, o Quilim de Alfa. Quilim de Alfa, foi autorizado, pista no 7, então a centena 10, né? E depois não no 7 de Alfa. Ele foi com faixa, pois? A princípio é na geral, é só pra pegar um passageiro ou dois. Informação Romeu, Guarulhos 360, copia? Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 110 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 16, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 129.45, aciona 5517 no transpondo. Lima, tempo de Mazara. Lima, tempo, tempo. 2 na menos, solo 19, chamando 2 na menos, 19. 19, obrigado. 2 na 3, corrigindo, a linha e decola, pistão a 0. Então a centena com 10 dados. Gol no 167, confirma o portão. Ciente, menino a 0, chama pronto para o pushback, acionamento. Volta 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6, táxi via Alfa. Reportando seu táxi seu Juliette para ingresso. Alfa 27, reporta 3, 2, 1. Só uma informação para o Quilim de Alfa, será que existe possibilidade de ir para o pátio 3? Sim. 67 da Trip com 2 no POB, adorna meia de 3 horas, Natal. Trip 5367, táxi seguindo a aeronave da Gol via pátio principal Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Pátio 3 na retaguarda do Gol. 1-0-3, a torre 118.95, 3-7, bom dia. Solo Gol 864 para o táxi. Está com 113 a bordo, 12-14, a carne está vazio. Volo 864, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Gente, ajuste padrão, já, ponto de espera 2-5, obrigado, bom trabalho, boa noite, né? São 32 no meio, observa a segunda aeronave ATR da Trip, após ingresso a Juliette, portão 02. Faz o Trip, no SEC, posição 232 no meio. Fernando, 62, 63, recua 21. Chame 129, decimal 45, bom voto. 2945, 62, 63. Estou em Salvador, voo 864, próximo ponto de velho. 264, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Então a centena das mais. A gente decola, voo 264. Quilim de Alfa prossegue até o pátio 3, a escuta. Torre, para matar o Juliette, estamos de volta a 5 milhas para a rotatória, 2, 1, na visual com campo, a intenção de pouso é 1-0, se possível encaixar como tráfego visual. Fecha o Ilhéus, temos o Lua. Tem condições de interceptar o sinal 1-7 após virar base para 1-0? Afirmativo, vai interceptar o sinal 1-7 e após vai aguardar autorização para ingresso sinal 1-0, temos o Lua. Salvador Tower, good afternoon, 3P5220 established on the localizer. Boa noite, 64, veículo 23, chame 129, decimal 45, bom voo. 2945, boa noite, 64, bom trabalho. 5P67, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1 centena com 11 nós. Tutuzio, continue apoio, stand-by on indicator. Roger, Catena Approach, stand by for runway vacating 252203P. Estamos no tem condições de reduzir? Afirmativo. Killing Jump, prossiga. Pode adicionar a aérea aí para enviar o transporte para a tripulação, seguir até o agora, por favor. Quantos passageiros seriam? Vão 2 e vem 4. Ciente e será coordenado. Obrigado. Eu faço tudo zero, clear to land on a 1-0. Clear to land, let it get down and lock it, 3P5220. 3P67, veículo 25, chama o controle, bom voo, bom voo. Vai chamar o controle, 3P5367, bom dia. Visual com a TR da trip na curta final, pista 1-0. Afirmativo, sir. Gire base como número 2, vento a centena 10 nós. Certo, pode voar. Salvador, Oceano Armeia 254, está na 1, para o Tiberio Flamengo. Oceano Armeia 254, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi na 254. Pela base, para a final, com o trem baixado, checado. Gilles, Tango, Zulu. Que faz tudo zero no grau desse do 7. The case to the right, contact 121 decimal 9, decimal 9. That's on the right, 121 decimal 9 here. Next time is Lewis, please follow that delivery, please look at that. Zulu! P5220, text via Alpha, Kilo, April number 3. 129, CM 129, com 9 degrau. Arme, comandante. Já estamos indo para o Cego Táxi via Delta, Alfa, Kilo, Pátio 3. Já para o táxi do 6254. Para seus dados? 88, 4 horas, Guarulhos. Táxi via Índia, ponte espera torre 198 decimal 95, ajuste padrão, bom voo. Obrigado. O Kilo Índia Alfa na escuta? A única aeronave da América que veio para Salvador pousou aos 8h15 e decolou às 10h15, local, né? Local. Nossa prévia, não, no momento não. Gol no 167, portão 10, em coordenação com a equipe de São Rapaz, pronto para o táxi. Salvador, muito bom, Xené, 6254. Tá pronto? Aqui, mantido, tá com a linha cola, pistão no zero, Xené. Vento a centena, 1, 2, 9. A linha cola, 6254. passei para o taxi do voo 1167, autonomia de 3 horas e 55. Alternativa é o Galeão, 171 a bordo. Voo 1167, táxi via parte principal Índia. Ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Via táxi principal Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, muito obrigado. Uma boa tarde, bom final de semana. Igualmente.